é amor à primeira vista. Essa a gente fez pra vocês, hein? Essa foi só pra vocês. Quem sabe vem com 3D. Olha lá, pra ficar bonita a mão lá em cima. Ops, o que é isso? Que loucura geral. Estou de ponta cabeça e me parece normal, natural. Quando cê passa por mim, eu perco o ar. Quando rola aquele som e cê começa a dançar sem parar. Não para não, quero ver você livre. Movimento sublime. Para de marrar e vem aqui me beijar. Vou te mostrar que o maloqueiro também sabe amar. Eu vou chegar no som sem sair do tom. Veja como é bom. Quem não gosta de mulher, eu gosto, hein? Estereótipo tipo protótipo. Essas minas são um otimizador metabólico. Eu vou chegando, me aproximando, conjugando a minha letra no gerúndio. Eu vou rimando, já posso até ouvir uma voz me chamar. A mina está me olhando, me chamou pra dançar. Um pra lá, dois pra cá, não importa daquele jeito. Na análise sintática agora eu sou sujeito. Vem pra mim, meu amor. Vem sentir meu calor. Quero te amar. Por favor, me abraça forte. E vem dançar nosso som. Me beijar com batom. Essa música é o tom da trilha sonora. Tua tá bom, meu amor. Vem sentir meu calor. Quero te amar. Por favor, me abraça forte. E vem dançar nosso som. Me beijar com batom. Essa música é o tom da trilha sonora. Tua tá bom. Lady K. Já demos o primeiro passo. E arrepender porque será o medo de errar. Mas é melhor tentar do que deixar de amar. Seu corpo e meu, também seu olhar. Penetrando a minha alma, não, não dá pra fingir. Já não sou mais eu, mas é você em mim. Dance essa noite inteira, fica comigo. Envolva meus braços, seja meu amigo. Não ignore esse momento, ele é verdadeiro. A penumbra do salão faz esquecer o tempo. A noite acaba, acaba. E eu nem percebi. Não tem problema. Quando estar ao teu lado é o que eu sempre quis. Mas não me importa que a noite tenha terminado. E agora cada um vai para o seu lado. Me liga quando quiser. Pode ligar, pode ligar, pode ligar, pode ligar. Pra que até a noite eu possa ter você. Vem pra mim, meu amor. Vem sentir meu calor, quero te amar. Por favor, me abraça forte. E vem dançar nosso som. Me beijar com batom. Essa música é o tom da trilha sonora. Tua tá bom, meu amor. Vem sentir meu calor. Quero te amar. Por favor, me abraça forte. E vem dançar nosso som. Me beijar com batom. Essa música é o tom da trilha sonora. Tua tá bom. Problemas com o gosto do seu beijo. Meu amor, onde for, eu te desejo. O estrobo pisca no meio da pista. Aconteceu com a gente, foi a desista, você não vai fugir de mim. Tá decidido, eu vou até o fim. Demorou pra te encontrar, agora não vou largar. Por favor, meu amor, me abraça forte. Vem dançar, vem dançar. Vem dançar, quero te amar. Por favor, me abraça forte. E vem dançar nosso som. Me beijar com batom. Essa música é o tom da trilha sonora. Tua tá bom, meu amor. Vem sentir meu calor. Quero te amar. Por favor, me abraça forte. E vem dançar nosso som. Me beijar com batom. Essa música me cantar comigo, da trilha sonora. Tua tá bom, meu amor. Vem sentir meu calor. Quero te amar. Por favor. E vem dançar nosso som. Me beijar com batom. Essa música é o tom da trilha sonora. Tua tá bom, meu amor. Vem sentir meu calor. Quero te amar. Ouvir, eu quero ouvir. Me abraça forte. Nosso som. Me beijar com batom. Essa música é o tom da trilha sonora. Tua tá bom. Firmeza total. Quero ver todo mundo com a mão pro alto. Quem ama aí? Firmeza. Quem não ama já morreu, não é? Quem não ama já morreu. É isso mesmo. A guerra existe, mas o amor também existe, moroma. O amor venceu a guerra, o vida louca também ama. É desse jeito, rapaziada. Firmeza total, Deus é amor. Só o amor pode salvar. Então vamos falar de amor. Hoje vamos falar de amor. O hip hop é amor. Céu 3D. Muito obrigado.